O Romeu Yankee ainda não possui plano no sistema, só um instantinho, por gentileza, ok? Mas saída visual para Aracaju, só confirma o pátio que o senhor encontra. Gente, sairá pelo corredor forte, ok? Só aguarda um instantinho, vou chegar com a sala S, e assim que eu obtiver eu chamo para a copa, ok? Sente, Júlio, bom dia. No 91, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 2. 125 decimal 1, 133 decimal 25, então 3191. Dan 32 do Nome, após etapa, desça para 2000 pés, do ajuste 10 no 5, autorizado LS após estabilizado. Quase para final da 17, baixado e travado, Papá Romeu, Papá Golf. Papá Golf Mike, ponto autorizado, cabeceira 17, vento 080 graus, 5 nós. Mike, Mike. O azul 4033 está autorizado, apenas atentando ao Boeing da Webjet, agora na Taxiway India, prosseguindo para o ponto de espera, ok? Mas autorizado, inspecionamento reporta táxi. O Papatango Romeo Yankee India pronto, copy? Sim, autorizado Aracaju, 1.000 pés de altitude, decola da 17 com curva esquerda via corredor forte. O controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0260 no transponder. Ajuste 1015 autorizado, sinal LFQ, reposto estabilizado. Contrei 2 no meio. Planejamento correto no pátio da Bata, já possui POB? 4 no POB. Para acionamento táxi de decolagem, chame agora a torre em 1 no 8 decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 5. Bom voo. Alinho, decola cabeceiro no 0. Vento 080 graus, 8 nós. Meu Yankee, delivery, acionamento, seu premix táxi. Confirma, confirme o pátio. Qual o pátio que o senhor vai prosseguir? Papá Golf Mike, solo foto 1-2, confirme o pátio que vai prosseguir. Isso foi o senhor mesmo, qual que é o pátio que o senhor vai prosseguir? Sim, na próxima esquerda, tenha um bom dia. Mantém 7728. Mantém 7728. Já do táxi até a intersecção da Bato, chame lá. Autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no 7. Meia completo final, chama a torre no 862. É, 3804 da TAM, sendo identificação, voo ISAP desce a 3 mil pés, ajustado 1015. Azul 4033, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 1 no decimal meia dúzia, o ajuste 1 no 0, 1 no 5, bom voo. Meia, mantém a aproximação e forma a pista livre. Objeto 6721 na cena identificação desce para 4 mil pés. Jet 5728 decola ao 17, chame agora o controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado aí, bom trabalho. Salvador, Jet 5728 decolou, está na Puca, transição Aracaju, se possível, direto Puca. Autorizado presente direto Jamo, subindo ao 350, F5728, sob contato. Direto Jamo, subindo do 350, Jet 5728. seguinte, autorizado curva à esquerda para interceptar a linha do litoral, informe no término do cruzamento. Vai cruzar. Vou lá, entendeu. Azul 4033, a linha e mantém. Solo 20, direito no 219. Direito no 219, virado. Quilo Tango Romeu, confirma o pátio que encontras? Pátio 5, só um instantinho para cópia, o Quilo Tango Romeu. Salvador, boa tarde, Alfa. 3216. São 3216, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, posição 10, pátio principal. Alfa Juliette pro 10. Chamei agora o controle, 1935, teu bom voo. Pronto, boa tarde. Confirma a aeronave chamando para a COP? Web 6741, está ciente da Juliette para a COP. Sim, só um instantinho para a COP, é o número 2, prepare a Arbor, Elefa aguardando, ok? Tá, Arbor, Elefa aguardando, né? O Quilo Tango Romeu pronto, COP. Autorizado para Barra Grande, Sierra Índia, Romeu Índia, inicialmente a 1.000 pés, até a liberação do controle para o nível 045, decola da 1.07 com curva direita no, via corredor Axé. O controle em 1.99.35, a torre em 1.98.6 e aciona 5.427 no transponder. O senhor sofreu de orago? É orago, fosso, lá pra frente. Se puder lá pra frente, é bom, verdade. Tá ok, eu vou coordenar com o Centro Recife, é 5728. Confirme se eu tenho possibilidade de voar pro do Romeu Fox 018. Positivo. Faz coordenação Web 5728. Momento correto no pátio 5, confirmo pro OB. 04, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 1.98.6, o ajuste do 0.04, bom voo. 033, decola os 23, chame controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta o Perzulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.99.35 e aciona 5440 no transponder. Transportando Guarulhos, 340, decola até o primeiro, possibilidade da Porta Elétrica. Vai interceptar a Câmara do Lutão, 1.99.35, tomando 5440 no transponder. 6741, já pronto para o cotejamento correto no portão 3 autorizado para o inspecionamento, reporta táxi 6741. Reporta táxi 6741. Salve, Salvador. Muito bom dia, 3.5.4.9.0. Tem uma meteorologia de gentileza, autorização Petrolina. 3.5.4.9.0, autorizado Petrolina, o nível 200. Decola da 1.0 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, posição Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme. E após voa direto para Petrolina. O controle em 1.99.35 e aciona 5434 no transponder. É autorizado no 200 para Petrolina, cabeceira 1.0, curva esquerda, saída Momo. Após Momo, Momo. Boa, Planejamento correto no pátio 3, chama pronto para o pushback acionamento, trip 5490. Tá Romeu, tá livre o táxi pela pista no 7, chame a linha de pronto para decolagem. Chegada é a Mari, desce ao 060. Jet 6721, no livro da restrição em TAP, desça 3 mil pés, ajuste 1014. 3.614, livro da restrição 6721. Chama 12545, alternando 12685. Bom voo. 12545, 12685, ligado. Ele acabou. É. Quilo Tango Romeo está autorizado a decolagem da 17, o vento é 100 graus com 9 nós. Informo o Airbus da TAM, ainda não passou o externo. Torre 98, meia dúzia. 86, boa tarde. Boa. Jet 6721, desce a 2 mil pés, ajuste 1014, autorizado final LFC, reporte estabilizado. 2014 com área estabilizada, senhor. Aguarde liberação para o pouso. Informo um Islander, tráfego de pequeno porte, decolando da 17. Já livrou o eixo de aproximação da 10, aguarde apenas a liberação para o pouso. Ambiente na 3804. O ajuste na 0 no 4, bom voo. Ambiente na 0 no 4, ajuste, dia alto, Boa. 10 graus, 9 nós. Quilo Tango Romeo, decolado aos 28, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, Tango Romeo. Obrigado. Controle Salvador, Papatango, Quilo Tango Romeo. Quilo Tango Romeo, prossiga. Decolado da 17, senhora, se possível autorizar a proa de Sierra Índia Romeo Índia no 045. Quilo Tango Romeo, ACN Transponder 0124, modo normal, estou recebendo 4124. 0124, agora repete, senhora. Negativo, ainda 4124, troque o código para 0124. Agora sim, Quilo Tango Romeo, está autorizado 045. Direto Sierra Índia Romeo Índia, Quilo Tango Romeo. 045, direto Sierra Índia Romeo Índia, até o céu. Meu, quanto possível ser estimado de pouso. A localidade é o 1605. Piado no 605, estimado de pouso do Quilo Tango Romeo. E prepare-se para decolar assim que é autorizado. Afirmo, vai alinhar. Bruno, boa tarde. A senhora identificação é a chegada em Amar e deve ser o 50. Bruno, 754, reautorizado 4 mil pés, ajustado 1014, está livre da restrição em TAC. É, estabilizado, 6721, campo à vista, 3000 para o marcador. 721, no check trem, chama a torre 998, meia dúzia. 286, até logo mais. Livre desvio após desvio pro Odidu na Azul 4076. Pelo aeronave da TAM, aguarde pista livre e o ajuste é 614. Certo, aguardando 614, 21. Web 6741, decolagem autorizada, da 10. O vento é 10 graus, 9 nós. Livre decolagem 6741. Informativo, o centro Recife frequências 1251. 125.1 alternando 13325. 1, 2, 5, 1, alternando. 1, 3, 3, decimal 25. 133.25. Romeu Yankee Vitor, controle. Romeu Yankee Índia, controle. Já vai seguir no mil pés até o destino, confirme. O Romeu Yankee Índia já está 22 milhas de Salvador, passa para frequência livre. No limite da CTR de Aracaju, chame Aracaju na 1203. Controle Salvador, muito boa tarde. É o Web 6741. 741 da Web, muito boa tarde. Está sob contato radar, Sabel 340, saída Arbor Elétrica. Arbor Elétrica, os 6741. Bravo Whisky, muito boa tarde, aciona identificação, a chegada é a Bonfi, desce ao 060. Índio. 6741, voa na proa de Alepa. Autorizado, 6741. Zona, o solo 34, libera a direita, chama o solo, 1219, boa tarde. 219, boa tarde, até daqui a pouco. É. Salvador, 490 para o posto. No pátio 3, autorizado, reporta táxi 5490 da Trip. Salvador, a gente vem a 721, livrou. Mais objeto 6721 no taxi Alfa, reportante, seu taxi foi Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, 6721. Prossiga, Mike Fox para a terra. Serra 1510, via corredores, reporte através de Paripe. Manter o código 0122, posição normal, 1510, o QNH de Salvador 1014, quando possível, confirme seu POB. Do 4076, complete final, chame Torre 1918, meia dúzia. 1754, desce para 2000 pés, ajustado 1014. 3 na LFQ, reporte estabilizado. 2000, ajustado 1014, forma estabilizado, máximo 1754. Próximo ao externo. O 6741 vai guardar a coordenação com o Centro Recife. A princípio mantém a proa de Elefa. Ciente, na sua escuta, grato. Avistado, livre pouso, 90, venta 1, 90 graus, 99. Solo Salvador, tripe 5490.4 a bordo, 54, 4 horas e 10 autonomia, alternando Salvador. Tripe 5490, táxi via parte principal, táxi Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1 ou no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, agora é bom voo. Táxi principal Índia Alfa, no ponto de espera, chama 108.6 Torre. 1014 agora o azul, 3549.